Meus amigos e meus irmãos, só a verdade governa. Uma parte do discurso do saudoso proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur, sempre de improviso, no Rio de Janeiro, aquele tempo no casarão assistencial número 1, casarão da boa vontade número 1, ficava na rua Alice Figueiredo, 43, Rio de Janeiro, abril de 1972. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. São palavras do Apocalipse que ele vai comentar logo logo. Mas não prevaleceram. Nem se achou mais o lugar deles no céu. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás. E foi atirado para a terra, sobre todo o mundo, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus, por causa da palavra e do testemunho que deram, pois mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Quer dizer, não temeram as ameaças, nem tiveram medo de morrer. Por isso, ó céus, festejai, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque Satanás desceu a vós, cheio de grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Vocês estão vendo no Apocalipse de Jesus, porque o Apocalipse é de quem? João foi apenas o médium psicógrafo, o repórter que relatou o que viu em transe espiritual. Mas o Apocalipse é de Jesus, como logo no princípio está. Logo no princípio do Apocalipse, nos primeiros versículos do capítulo 1. Apocalipse de Jesus, que Deus lhe deu. Então João não é o autor. Ele realmente escreveu o que viu. O Apocalipse é de quem? Jesus! Então ele é importantíssimo, porque é de Jesus que criou o planeta Terra. Se muita gente não acredita, o que é que eu posso fazer? O tempo vai mostrar-lhes. Mas vamos ao comentário de Zarur. E depois me lembrem de também nós expressarmos nossa opinião a respeito do significado da queda de Satanás e seus anjos para a terra. Então falou Zarur em abril de 72, no Rio de Janeiro. 1972, né? Vocês estão vendo no Apocalipse de Jesus que Satanás se insurgiu contra Deus. Miguel, o arcanjo Miguel, guerreou contra Satanás e seus anjos e acabou vencendo. E para onde foi expulso Satanás? Para Vênus, Marte, Júpiter? Não, mas para o planeta Terra. Por isso é que este mundo é diabólico e há tanta gente diabólica. E vocês pensam que Miguel ficou lá em cima? Não. São Miguel está em todos os grandes acontecimentos da Terra. Foi o maior guerreiro ao lado de Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc ouviu as vozes para libertar a França, o maior guerreiro que estava ao lado dela era quem? Miguel. Miguel, o arcanjo Miguel. Miguel, o guerreiro celestial, o vencedor de Lúcifer há tanto tempo. O anjo guerreiro, o santo das batalhas, o guia dos exércitos. Vocês não se lembram da passagem que eu recordei de Eliseu? Eliseu teve de enfrentar numa guerrinha os exércitos adversários. E o pessoal estava apavorado porque as forças de Eliseu eram, segundo eles, vergonhosamente insignificantes diante do inimigo. Entretanto, Eliseu estava achando graça do inimigo armado. Será que Eliseu era maluco? Ou será que ele via coisas que os outros não viam? E apesar de serem invisíveis aos outros, não deixavam de ser reais, né? Porque muita gente diz que não acredita nos espíritos porque não vê, que São Paulo não acreditava. Depois vou ler uma coisinha aqui do apóstolo Paulo, me lembro. Então, o mais próximo de Eliseu achava que ele estava louco, pois só um louco poderia enfrentar aquela guerra naquelas condições. O servo gemeu: Eliseu, meu senhor, que faremos agora? Desculpe, porque eu sou muito covarde, viu, Eliseu? Eu sou covarde à beça. Mas não escreve isso na Bíblia, não, para ninguém ficar sabendo. Mas do jeito que ele agiu, está na cara que era um bolha ou um pulha. O profeta respondeu: nada temas, porque mais numerosos são os que estão conosco do que todos os que estão com eles. E em seguida orou assim: ó Deus, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja o que está no invisível. Deus abriu os olhos do cego espiritual. E então este viu um verdadeiro exército ao lado de Eliseu. E o irmão Zarur conclui assim: Miguel estará presente no Armagedom final que se aproxima. E faz esta revelação: haverá intervenção cósmica no planeta Terra. Sim, assim como Satanás e seus anjos foram interventores na Terra, porque caíram lá de cima, cá para baixo. Deus, sem precisar cair lá de cima, e Jesus também, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Paráclito, também eles farão a intervenção devida na consciência das criaturas para que se tornem mais fraternas e possam sobreviver, porque senão, que não adianta fazer reformas no mundo, tem que ser vinda a interferência lá de dentro da criatura para que haja mudança. Então tem que ser lá dentro que tem que se interferir, sem fraudar o livre-arbítrio das pessoas, claro, mas mostrando-lhes como deve ser, que se não descobrirem, trilharem, vivenciarem o caminho da fraternidade, a coisa vai ficar braba. Mas diz o irmão Zarujo, então vamos repetir o trechinho: Miguel estará presente no Armagedom final que se aproxima. Revelação. Haverá intervenção cósmica no planeta Terra. E ela se fará por intermédio dos espíritos dispostos e predispostos. É verdade que aparecerão em todas as camadas sociais, mas vão preferir as camadas subalternas a fim de não se desviarem das suas funções e das suas missões. Resultando que não ficará pedra sobre pedra. E sobre esses escombros, o Cristo virá em pessoa para o julgamento final. Será a implantação do cristianismo do Cristo definitivamente no planeta Terra. Meus amigos e meus irmãos, termina Zarur a sua palavra em abril de 1972, no Rio de Janeiro, uma cruzada memorável do novo mandamento de Jesus. Como se vê, o Armagedom final não terá apenas participantes encarnados, quer dizer, vivos na carne, mas também desencarnados, isto é, vivos em espírito. Os exércitos de cima e os exércitos de baixo, na carne e no espaço, unidos por Jesus para a vitória final. Quando Satanás e seus anjos caem, eles trazem para a Terra toda a sua problemática de defeitos e recalques e diferenças, se apossam. A queda é isso também. Quais são esses? São aqueles espíritos expulsos de planetas em condição mais elevada, eram tão atrasados, tão renitentes, que não mereciam permanecer naqueles mundos melhores e perderam aqueles mundos que eram paraísos para eles. Daí a queda do paraíso para a Terra, de forma a vencerem com o suor do próprio rosto, quando lá tinham formas mais fáceis de sobreviver, até disto. Aí está. E quanto à existência do Espírito, Paulo apóstolo diz que assim como há corpos terrestres, há corpos celestes. Aqueles com corpos celestes também participarão do próximo e último Armagedom. Porque as coisas primeiro se dão no plano invisível, depois vem para o visível. Já vem vindo para o visível. Ali será assinado o tratado entre a religião de Deus de baixo com a religião de Deus de cima. E aí a vitória, para quem perseverar até o fim. Deus está presente.